Você está ouvindo o Checkpoint do Estação 64. E sejam bem-vindos a mais um Checkpoint. Hoje falaremos sobre os jogos que jogamos durante o mês de março. E no início do Checkpoint, a gente normalmente começaria falando do jogo que ganhou a votação. No caso, foi o Pilot Wings. E a gente vai antes dar um anúnciozinho que a votação não deu muito certo, né? A gente foi meio que uma falha generalizada na votação. Abrindo o jogo foi uma ideia meio idiota depois de um tempo, porque a gente percebeu que a gente tinha basicamente 2 semanas, às vezes um pouquinho mais que 2 semanas, pra poder jogar o jogo, né? Porque a gente acaba gravando um pouco antes do final do mês. E aí a gente tinha mais ou menos 1 semana depois, dependendo. Acho que na última semana foi... A primeira sexta-feira foi dia 6. Então, terminou no dia 13 a votação. E aí, era muito pouco tempo pra jogar. Então, a gente vai decidir agora entre nós três. A gente decide a priori qual jogo a gente vai jogar. E a gente anuncia aqui. Mas vai continuar sendo a mesma regra. É um jogo de Nintendo Switch Online. Que pode ser pego no NES ou no Super Nintendo. A gente vai ficar alternando entre os dois. Resumindo o que o Jomon falou... A votação não só abaixava a nossa autoestima, como pressionava a gente pra jogar o jogo num tempo muito curto. Ou seja, foi ideia merda. Desculpa aí, pessoal. Foi tudo ruim e pouco espaço. E o jogo que a gente vai jogar dessa vez é o jogo Journey to Silas Silius, que foi um dos jogos que não venceu a votação no Nintendinho, e vai ser um jogo de NES. Eu não tenho a menor ideia do que é esse jogo, mas vamos lá, vamos descobrir. Eu chuto que é plataforma. Cabeça. É, eu também chuto. Tudo no NES, quase plataforma. É visão lateral. E a gente vai agora discutir sobre o jogo Pilot Wings. Então fique conosco. Agora, momento assim. Eu não terminei Pilot Wings de novo. Eu não fiz a lição de casa. Eu também não terminei. Eu não aguentei. Eu também não consegui terminar. É, foi difícil. Vocês chegaram até onde no Pilot Wings? Eu fui até a terceira licença só, porque aí eu vi o do Asa Delta, fiquei irritado pra cacete e desliguei o negócio. Ah, você não terminou o do Asa Delta? É, porque eu fiquei bem irritado mesmo. Eu já achei o salto com paraquedas muito chato e horrível de controlar. E já vou deixar aqui que o único que eu achei legal foi o jetpack. Porque até o do avião, nossa, é muito chato. Eu gostei do avião e eu fiz a mesma coisa que o Lucas. O da Asa Delta eu não conseguia controlar. Ah, então eu fui o cara que foi mais longe porque eu fui um depois da Asa Delta, que eu consegui completar o da Asa Delta. Eu pensava que vocês iam gostar do jogo. Eu gostei bastante do... Assim, eu não terminei, mas eu gostei bastante do que eu tinha jogado. Só que aí acho que na sequência tem um pouquinho mais difícil do avião. Aí eu olhei e falei, ah não. É que pra mim a parte mais difícil do jogo é colocar o avião direito no lugar quando ele vai voltar. Ele morre muito fácil, ele quebra. E a parte mais legal do jogo, né? Porque você tá lá, tipo, você tá jogando um jogo calmo, não sei o que, vou pousar, boom, perdi tudo que eu fiz. Ah, try. É muito triste isso, porque você faz tudo perfeito, passa no círculo direto, e aí quando você vai pousar, a última parte só, aí os seus pixels não alinhou ali e... Quebrou. Ah, mas eu só quero falar que eu consegui pousar naquele pedaço de terra que fica mexendo, que é o bônus. E eu achei até que é divertido você pular com um pinguim na piscina. Só que infelizmente eu caí de cara no chão. Em que parte do jetpack isso? Então, quando você cai naquele espaço de paraquedas que fica se mexendo, você vê que tem uma área... Ah, tá, sim. Você vai pro modo... É, você vai pro modo bônus, que você pula com um pinguim e tem várias piscinas. Caraca, eu não fiz isso, eu não sabia da existência disso. O pinguim morreu lá, bateu de cara no chão. Também não tem mais chance depois? Não, obviamente não, né? Eu não consegui terminar, mas é porque eu não... Foi que eu não gostei dos controles. Mas não é que eu achei o jogo ruim, eu achei o jogo excelente. Eu me diverti no desafio, só que o problema é você controlar um espaço 3D com direcional, não dá. Então, eu fiquei com gostinho de quero jogar mais Pilot Wings, mas com esse controle não dá. Quem sabe de 3DS. Então. E eu tinha o Pilot Wings de 3DS e eu gostava. Mas, eu não sei, eu fiquei com vontade. Sabe o que eu fiquei com vontade de jogar? Pilot Wings num controle que tem... No controle de GameCube. Será que você fala do 64? Nossa. Não, controle de GameCube que você tem pressão no LR. Eu acho que seria muito mais divertido jogar isso ali pra você... Inclusive, pra você controlar o jetpack. que você poder dar, aplicar a pressão necessária por quanto de força que você quer. Fiquei com essa sensação. É um jogo muito divertido, mas com o controle errado. E que na época, como não existia outra coisa no seu direcional, se eu tivesse jogado aquilo na época, eu ia me divertir bastante. Eu odiei os controles, eu tô com o Jeff nessa. E do jogo, até que é impressionante, assim, né? Você vê um jogo que tenta fazer algo diferente, né? Só aventura, não sei o quê. Ainda mais pra época dos NES, né? Sim, ele tem toda essa historinha de você ficar pegando licença, né? É, então, essa parte eu acho interessante. Você passa, aqui tua licença, não sei o quê. Mas por causa do controle eu não consegui encontrar diversão no geral. Foi bem difícil, só em poucas ocasiões. Eu gostei dos controles, não tive tanto problema com os controles, assim. Eu acho que a coisa mais... É que eu não sei pro final do jogo como você tem que ser bem versado no jogo. Mas eu só acho que o que não envelheceu bem nele foi o retry, que quando você falha em um, você tem que refazer todos. Porque às vezes, pra mim, seria mais interessante eu só fazer retry no que eu quero pra conseguir a pontuação mais alta, pra eu conseguir passar a licença. É deixar o jogo muito mais fácil, né? O problema ia ser isso, o jogo ia ser super curto se você não precisasse refazer todos. Eu acho que eu fiquei estressado só nessa parte. Porque o resto, assim, quando eu tô voando, eu acho que as músicas do jogo... Eu gostei muito das músicas do jogo. A Light Plane, quando você tá com o aviãozinho, e do Jetpack, pra mim, se destaca em questão de qualidade de música. E ele é bonito, assim. Ele, sei lá, eu acho que voar dá uma... É uma sensação gostosa, sabe? Eu acho que a ilha é bonitinha. Pelo menos até a parte que eu tava. No final, eu tava numa base aeronáutica. Eu achei mais feinho, porque tava tudo cinza. Mas enquanto tava verde, eu achei ele bonitinho tudo. Eu só quero socar a cara dos malucos quando você falha. Nossa, eu acho muito cara de folgado. Eles ficam putos com você, sabe? Tem um maluco, porque você é um aluno merda, né? É bem isso, né? Eu acho engraçado eles falando, tipo... Ah, se você se esforçar muito, ainda tem chance. Aí tem uns caras... Aí quando você erra muito no início, aí o cara... nem tenta, velho. É, então. Eu só queria falar que essa cara desses filha da puta eu não via tanto, porque eu ficava dando... rewind, então eu não falava tanto. Pô, aí tira emoção, velho. Esse aí eu joguei sem rewind, mas devia ter jogado. Eu devia ter experienciado mais a falha, mas... Enfim, eu curti o jogo. Eu fiquei com vontade de... Próximo console que lançar tem que sair Pilot Wings. 64. eu recomendaria o Pilot Wings. Acho que vale a pena pra dar uma olhada, assim. E se você não tiver aquele orgulho e ficar dando rewind só pra fazer a missão que você falhou, se não dá um save state ali no início pra só ficar fazendo a missão que falhou, eu acho que é um jogo que dá pra zerar bem fácil e aí você tira uma parte da tortura do jogo, que é a dificuldade pra aumentar o tamanho do jogo. Como se você tem um Switch online e tá lá pra experimentar, vai na fé. Eu acho que é uma experiência única, pra você ver um jogo antigo que tenta ter uma abordagem diferente. Dentre os que tem disponível lá no serviço online da Nintendo. Então, independente se você gosta desse estilo de jogo ou não, tenta um pouquinho lá. Eu acho que você tem que jogar esse jogo só pra ter a emoção de, sei lá, ser um... Imaginar ser um piloto de avião e explodir, sei lá, com 200 pessoas a bordo. É muito divertido. Nossa. Ainda bem que não tem passageiro, né, naqueles voos. Só imagina que tem. Né? E tenta alinhar. Tenta alinhar naquela pista. Meu, é muito difícil. É muito difícil. O mês de março, eu não joguei tanta coisa como nos outros, mesmo com essa questão de isolamento. Acho que eu tô focando mais em poucos jogos. Tá isolado dos games também. Mas, por exemplo, Animal Crossing, eu gostaria de falar muito, mas como é um jogo que todo mundo aqui de estação tá jogando, nós provavelmente vamos fazer um skin na CT4 sobre esse jogo. Eu não sei o quão breve vai ser isso. E nem sabe se vai sair, se não aparece no checkpoint de abril. Então fica aí a promessa, ou checkpoint no próximo mês ou esquina. Agora falando do que eu joguei. Eu vou começar primeiro com umas coisas menores que eu não... Que eu já comentei em checkpoints anteriores ou realmente joguei pouco tempo. O primeiro deles é o Castlevania Symphony of the Night. Ele saiu na Play Store. E como eu tinha um dinheirinho extra lá que eu faço umas pesquisas da Google. Falei, beleza, vamos comprar e ver como é que é. Ah, você jogou a versão de Android que teve aí? Eu joguei, que eles fizeram um menu novo lá, Eles adaptaram o jogo pra jogar em celular. E aí eu queria me testar jogando um jogo 2D em celular, porque eu não jogo muita coisa assim, né, em smartphone. E eu devo dizer que eu meio que mudei a minha opinião um pouco, sabe? Acho que eu comecei a ver que jogar em celular não é assim uma coisa tão ruim. Porque eles adaptaram bem, eu consegui jogar de boa, dá pra pular, atacar. É lógico que assim, eu não consigo jogar tão bem quanto eu jogo no controle, porque eu não tô acostumado. É estilo você nunca jogar um jogo de tiro no computador e do nada você dá um teclado e mouse pra alguém. Você tem que se adaptar, tem todo aquele período, né, pra você aprender. Mas do pouco que eu joguei, eu comecei a perceber que jogar em celular não é tão ruim assim. Ainda mais com ele virado e imitando tipo um controle. Ah, esse é o quê? É botão na tela? É botão na tela. É, tudo botão na tela. Então fica aí uma experiência que eu tive que no futuro, se tiverem mais jogos 2D assim, talvez eu comece a jogar mais pra ir pegando mais o jeito também. Eu acho que você escolheu ainda um tipo de jogo bem difícil pra começar a jogar na... Eu nunca joguei, eu não consigo me imaginar jogando plataforma... Em celular. Eu não sei se eu ia ficar estressado demais. Essa que foi a questão. Eu não imaginava. Só que eu fui treinando e aí comecei a pegar um jeito. É lógico que eu não fui tão longe no jogo a ponto de chegar em chefes muito difíceis, né? Talvez eu comece a me estressar mais. Sim. Mas como eu tô jogando o Castlevania, você pode desligar a qualquer hora e ligar, tipo... É muito legal, é muito prático. Você tá lá no transporte. Ah, deixa eu jogar, tipo, 10 minutinhos aqui. Tem save state? Basicamente tem. Você, tipo, fecha o jogo, aí você abre e tá no mesmo lugar. Pelo menos aconteceu comigo isso aí. Tem os save rooms lá que você pode salvar também. Ah, então tá bom. Então você não fica tão frustrado com a situação. Sim, sim. E sobre o jogo Castlevania Symphony of the Night, eu recomendo muito. Acho que pra quem quer entrar no gênero Metroidvania, ou tá afim de... É, quer entrar nesse gênero. Ou gosta de Metroidvania, só que não jogou esse. Eu aconselho pra caramba. Só ficar aí minha dica, tipo... Pra acostumar a jogar em celular, eu acho interessante RPG sempre. Porque você só tem que ficar clicando, né? Então não precisa de super comandos, normalmente. Sim, sim. Acho que dependendo do modelo do celular também fica foda jogar em plataforma assim, né? O meu é um pouquinho grande, aí até que... Aí vira tipo um PSP na sua mão, um GBA. É, bem isso. O segundo jogo que eu vou citar é Apex Legends. Caraca, você voltou pra esse? Voltei, por alguns motivos. Eu tava jogando Call of Duty Modern Warfare um pouquinho ainda. Eles acabaram de lançar o modo Battle Royale. Porque tá saindo pra todo jogo de tiro. Só que eu joguei e achei uma bosta. Porque pra mim o Call of Duty ele é um jogo que tem que ser rápido. Em cenários pequenos e toda aquela loucura. Battle Royale é tipo um mapa sem criatividade. E eu não vi graça. Então eu resolvi, deixa eu baixar o Apex de novo. Porque eu fiquei com vontade de jogar Battle Royale. E o Apex tá muito melhor, cara. Nossa, como eles otimizaram tantas coisas. E os heróis que saíram tá muito divertido. Tem um mapa novo com fogo e gelo. Eu fiquei impressionado. Eu acho que pra ser um jogo gratuito assim, dá pra se divertir bastante. É comparado com os outros jogos que é como Games as Service, né? Que você joga, o Apex ele tá sendo bastante atualizado? Como eu fiquei uns meses sem jogar, pra mim foi um baque bem grande. Porque tem um mapa completamente novo, uns 4 heróis novos lá. Eles adaptaram muitas coisas do jogo, sabe, em questão de otimização. Por exemplo, antes tinha rifles e snipers com a mesma bala. Agora eles mudaram, sabe, separou. Existe bala só pra sniper. Antes você podia pegar um monte de granada, agora você pega menos. Então eles estão balanceando muito bem o jogo. Tinha personagem que era lixo, que agora tá bem inviável. Então eu acho que eles estão de parabéns aí, a Respawn, porque eu tenho que elogiar a Respawn, e é A não, né? E os personagens é tudo de graça. Então, você tem que ficar jogando o jogo e ganhar currency no jogo. Aí depois de um tempo você consegue comprar. Você pode gastar dinheiro, verdade. League of Legends. É, exatamente, irmão. Você joga um tempinho e compra pelo jogo lá. É lógico que você não precisa comprar todos. Então, se você jogar um pouquinho, você consegue comprar uns 2, 3 bem rápido lá. Aí fica tranquilo. E o jogo que eu quero focar mais aqui é o Pokémon Mr. Dungeon DX. Eu terminei. Mas você já vai fazer em conjunto com o Jeff, provavelmente. É, eu acho que eu vou elogiar e o Jeff vai dar uma xingada básica aí. Eu vou elogiar, adoro o jogo que você tem que encontrar uma escada e fazer isso várias vezes. E é isso o jogo. Bom, o que eu tenho a comentar é que ele é um remake muito bem feito. Acredito que o jogo de Game Boy já tinha muito a oferecer, porque, assim, o Jeff falou é verdade, o jogo é bem repetitivo no sentido de você andar nos andares e sempre ficar procurando a escada. Então, se você odeia isso, passa longe. Mas em questão de visual e algumas melhorias, acho que eles fizeram um bom serviço. O que eu terminei foi a história principal, mas o jogo tem muito pós-game, e um pós-game bem difícil, por sinal. E eu nem sei quando vou arranjar tempo pra voltar a jogar isso aí. Eu achei a história principal já difícil. Porque eu só ficava fugindo dos inimigos. Eu não queria fazer muita side quest. Eu não vi que dava pra, sei lá, usar os itens pra upar o personagem. Eu meio que passei batido. Só que como tava difícil, eu não me, sei lá, eu não me sentia bem, eu não me sentia desafiado. Eu só sentia que eu tava fugindo de alguma coisa e procurando a escada. Tipo, eu não parava e pensava, ah, eu preciso fazer a estratégia. Eu falei, não, eu vou procurar a escada que aí eu me livro dos bichos, entendeu? Então isso foi, sei lá, foi uma coisa meio frustrante, que o problema para mim não foi a dificuldade. Foi o que você tem que fazer no jogo, que é encontrar a porcaria da escada. E às vezes a escada tá do teu lado. Aí eu não sei, de verdade, eu não sei o que falar desse jogo. É legal, é bonitinho. Colocar Pokémons primeiro estágio Um cachecol lá. com cachecol é bem bacana. Mas eu tenho problemas com a história. E aqui a gente vai poder te falar spoiler ou não? Eu acho melhor não. Tem um ouvinte aí que pode jogar. É porque eu não entendi o final da história, mas tudo bem. Você não entendeu? Não entendi. Não entendi. Eu não. Eu cheguei ao final do jogo, eu não entendi qual que era o meu propósito de virar um Pokémon. Era você salvar a parada lá. Beleza, você vira um Pokémon porque você vai ser um herói? Não podia ser qualquer um. Não, porque você é forte. Não, porque você é você. Ó, oh, Jeff, em questão de história, realmente esse primeiro é um pouquinho mais fraco em relação a isso, mas não foi muito problema, sabe, em ser Eu simples. não tô zoando. Eu não entendi. Tipo assim, eu achei que ia ter alguma resposta. Né? A história tava me dando mais. Mas achei que isso tava no pós-game. E eu tenho uma crítica com relação à história, porque para mim esse jogo é aquela coisa de presidiário. Você cometeu um crime uma vez na vida e você é culpado para sempre. Do tipo, o seu amiguinho ele fica. Não, eu sei que não foi você. Tá, mas e se tivesse sido eu? Tem uma parte no jogo que você é acusado de, sei lá, cometer um crime, vai. E todo mundo se volta contra você. Sabe? Tipo, eu achei isso meio zoado. Achei bem ruim mesmo. Porque é uma lenda, é uma história que aconteceu e você, sei lá, era você jovem, não sei, imagino. E os caras ficam te acusando, todo mundo fica contra você e é uma história sem perdão. Eu achei meio. Eu não gostei Pokémon dessa parte. guarda a mágoa. Eu gosto bastante dessa parte, porque o seu parceiro tava fazendo as quests com você desde o começo do jogo, foi ele que te encontrou. E no meio daquela merda toda lá, ele é o único que acredita em você, né? Então é legal que, na situação muito ruim, tem alguém te apoiando e você consegue enfrentar os desafios, né? A impressão que dá é se aquilo ali fosse verdade, ele ia te abandonar de qualquer jeito. Ele ia ficar com todo mundo. Será? Eu não sei. É a interpretação do personagem. É, interpretação do personagem. Eu já não sei. Ele podia quebrar a cara, mas acho que vai ficar muito pessimista e obscuro pra uma coisa de Pokémon, sabe? Tem que ser realmente meio feliz no geral. Não sei se eles vão fugir muito disso. Pra mim, ele chorou demais de alívio e falou: ai, que alívio, não é você. Eu falei, desgraçado, e se fosse? Não devia mudar nada, velho. Ah, agora que você falou da dificuldade, tem vários tickets lá que você pode usar pra aumentar o seu level, não pode deixar meio que no nível da dungeon. Eu acredito que nas iniciais, por terem poucos andares, realmente é uma questão mais de, ah, deixa eu achar a escada aqui. Só que como existem uns depois, mais pro final do jogo, que fica muito, muitos andares mesmo, então você começa a perceber que você tem que estar preparado com itens bem otimizados, né? Ah, eu não posso ficar sem maçã, senão eu vou começar a ficar com fome. Ah, deixa eu ter uns itens para paralisar uns pokémons aqui. Se eu entrar numa sala que tem uma armadilha, eu tenho que ter um item para fazer todo mundo ficar paralisado, por exemplo. Então você começa a batalhar com a sua otimização dos itens. Você começar a não gastar tudo por gastar, evitar ficar usando muito golpe para ficar sem os PPs, né? É que em Pokémon, se você usa muito golpe aqui, você fica zero PP, você não consegue usar mais. Então você começa a ficar meio que desesperado quando você começa a andar muitos andares. E aí, pra mim, aí é onde mora o maior desafio do jogo, né? Que são os momentos que eu mais gosto. Eu achei que eles poderiam ter melhorado o sistema do menu. Eu não tô falando em expandir a quantidade de itens que você pode usar, mas sim você separar as coisas em, sei lá, em categorias. Você pode até dar aquele sorte e ver todos os mais ou menos, mas eu queria uma separação mais detalhada do que você tá levando. Alguma coisa mais clara. Eu concordo, eu acho o menu do jogo eu acho um pouquinho ruim em questão de item mesmo. Ah, então, você que já jogou, eu não sei, como foi a primeira vez que eu joguei sério mesmo, um Pokémon até terminar, eu senti muita dificuldade de ficar procurando o que eu preciso. É, o sorte não é muito legal, ainda mais quando você vai tirar um item que você deixou guardado com o Kangaskhan lá. É o lugar que você deixa, tipo, todos os itens guardados a mais, que você não consegue carregar com você mesmo. Eu acho muito ruim dar sorte e puxar os itens dali. Ah, tem um sistema de inventário fora. É, que você deixa tudo guardado, como se fosse um depósito lá. Um armazenzinho, é. Isso aí, eu jogo sempre gosto de complicar nessa hora. Sempre. Mas, no geral, eu gostei. Achei o remake muito bem feito. Se você gostou do original, isso aí você vai adorar também, se você quiser revisitar a história. Tem muita coisa no pós-game, muita mesmo. A história realmente não tem aquela profundidade gigante lá e não precisa ser um negócio tão obscuro. Acho muito feliz. Ela é aquela história meio clichêzinha, bonitinha. Como tem uns pokémons lá, eu gosto de pokémon, eu fico meio que... É do meu agrado. Dá uma pontos a mais. É. Se não tivesse pokémon, talvez não fosse tanto. Não sei. Eu preciso jogar outro do Chocobo, eu preciso comprar ainda. Acho que é mais isso, no geral. Eu vou deixar a minha maior crítica desse jogo. É que o jogo ele é todo baseado em coisas fofinhas e Pokémon com cachecol. Aí você termina o jogo, você abre a possibilidade de evoluir. Aí o que que acontece? Ele te dá um aviso bem na cara do tipo... se você evoluir, você vai deixar de ser bonito. Aí você fala... tá, mas eu quero ficar mais forte. Aí você fica mais forte, mas você deixa de ser bonito. Eu acho... você não pode ser bonito e forte? Me senti mal, eu larguei o pós-game. Resumindo. É, isso é verdade. Você perde eles o cachecol. Eles quiseram fazer o cachecol? Não. O jogo dá um aviso, tipo quando você vai apagar um save de um jogo, sabe? Ó, cuidado aí pra não apagar o save. Cuidado pra evoluir, senão você vai perder o cachecol. Ai, meu Deus. Esse cachecol vai ser muito importante, mano. Agora você virou NPC, Jeff, que nem eu. Evoluiu e já era. No mês de março, eu não terminei, eu acho que quase nada. Eu se pá um jogo só, que vai ser o que eu vou falar aqui. E porque eu só vou falar de um, eu trouxe uma lista enorme pra falar dele, porque não vou falar só do jogo, vou falar da série inteira, que foi o Trails, The Legend of Heroes, Trails of Cold Steel 2. Eu terminei no computador. E eu vou falar um pouco do que é Trails, que eu falo, não sei se eu parei pra explicar no podcast já. Ele é um spin-off, a gente tem a série The Legend of Heroes, que Trails faz parte, e The Legend of Heroes é um spin-off da série Dragon Slayer, que é um RPG, foi um dos primeiros RPGs de ação japonês, e foi produzido pela Nihon Falcon. É lá de 80 esse jogo, 89 eu acho, por aí. É antes de Zelda, ele dá meio que inspiração pra Zelda. E aí no jogo The Legend of Heroes 6, aí começa a parte Trails in the Sky. Que aí esse Trails Kiseki em japonês, aí virou uma subsérie dentro da série The Legend of Heroes. E desde esse de Trails in the Sky, eles estão continuando esses Trails. E ainda é The Legend of Heroes. E eu vou falar como Trails, mas ele é um spin-off de um spin-off. Isso começa onde? Sei lá, que plataforma? A primeira é num... Nossa, PC 98, é umas coisas... nem acho que antes. É bem pra trás, assim, é um computador antigo. E é tipo, foi portado pro MSX, eu acho que tem port pro NES, eu não sei se tem port pro NES. Mas assim, o início, que é o da parte que eu tô falando, que é Trails, começa no PSP. É, na verdade, no PC e foi portado pro PSP. E aí, nisso, os jogos, eles vieram pro... Eles foram o original, né, falando só de Trails, já, que é onde é a parte que eu entro... É, o original é do PC, foi portado pro PSP, e isso no Japão. Aí veio pra cá traduzido do PSP, e aí eles fizeram um reporte, eles trouxeram um port de volta pro computador. E aí esses ports de computador, que é do PSP, com os gráficos em HD, eles são considerados os melhores ports da série. E é onde eu joguei tudo até agora. Pra ter ideia, tipo, Trails of Cold Steel 2, ele é o sétimo jogo de Trails. Você tem 3 jogos, depois tem 2, aí esse aí é mais uma série de 1 e 2. E assim, ele é um RPG por turno, e na batalha dele, tipo, pra mim a batalha é a parte menos importante, não é uma parte que você vê tanto, e ela cumpre o papel dela. Ela, nos jogos de computador, dá pra acelerar a batalha, então você consegue, tipo, pegar os encontros aleatórios e passar bem rápido, se você tá minimamente bem equipado. E ele tem um sistema de que o posicionamento importa mais ou menos e uma timeline pra você conseguir ver onde você vai aparecer, tipo, você sabe quem vai bater depois de você. O combate é tipo a mecânica principal do jogo, né? Você vai andando e batendo inimigos. E você não gosta de combate? Não, é pra mim ele cumpre o papel. Só que ele não ele não é a parte mais... Ele não é onde o jogo se destaca. Ele é bom. Ele, tipo, você olha e fala, ah, não odeio esse combate. Mas não é aquela coisa, ah, é o melhor combate que eu já joguei. Não é. Tá. O melhor combate que eu já joguei. E assim, os primeiros trails até você tem, tipo, 100% de chance de escapar quando você quiser. Então ele é um jogo até... Depois eles começam a travar um pouco você pra dar um pouco de punição se você tentar escapar. Mas, e todo jogo, todos eles têm inimigo que aparece no mapa, então você consegue ficar correndo deles. Eu acho o combate, ele também tem um sistema de equipamento pra você mudar status e pegar magia. E nisso você consegue se expressar com cada personagem, então assim, você consegue pensar no combate de uma forma... É divertido, assim, você consegue mudar a sua estratégia se você tiver dificuldade. Então você tem essa parte de planejamento pra combate. Só que não é a parte do jogo que eu acho que é onde a série se destaca. E a maioria das pessoas que jogaram, que me indicaram tudo, também não fala aí. É tipo, esse jogo, o Cold Steel 2 que eu acabei de terminar, ele é o sétimo de uma série, e toda essa série de sete jogos, ela é interconectada em questão de história. Assim, cada parte do jogo ele tem... Vai, o Trails in the Sky, é Trails in the Sky, Trails from Zero e Trails of Cold Steel. São as três partes até agora que tem do jogo. São três jogos, dois e quatro. E cada parte ela tem um núcleo de personagens, né? E esse núcleo de personagens, eles vivem no mundo deles, tudo. Eles têm uma aventura ali num lugar bem limitado. Normalmente é em um país que você tá, você não sai desse país. E você, nos jogos posteriores, você começa a ver os personagens do núcleo dos jogos antigos, assim. Porque entre um e outro, passa às vezes um mês entre um jogo e outro, às vezes passa um ano e meio, assim, que é o mais extremo. Então as pessoas estão no mesmo período de vida, né? Não é igual, sei lá, Zelda, que você for considerar, tem um link em cada vida, e um nunca vai encontrar o outro. E aí você tem uma coisa que, assim, que eu não gosto, quando eu tento jogar Bravely, Xenoblade, e Tales of, todas essas coisas, eu não me importo com o mundo, né? Eu acho o mundo de RPG, quando ele não tenta trazer nenhuma lição de moral, assim, a lá Shin Tensei, eu acho meio chato, assim, é só o poder da amizade e tudo. Se os caras não forem legais, eu caguei pro mundo. Porque você entra numa cidade, a cidade, em RPGs normalmente, você entra numa cidade, aquela cidade serve pra, sei lá, 3, 4 quests, e aí você sai da cidade, vai pra próxima, repete, e repete, e repete, e repete. Quando você joga um monte de RPG, você cansa, assim, você fala, ah, vou pro deserto, vou pra cidade do gelo e tudo. E no Trails, você tá num ambiente muito limitado, assim, você tá num país, e você visita, sei lá, você tem 4, 5 cidades principais, e quando você vai em um, eles estão falando da outra cidade, porque uma parte é de mercador, eles exploram bem geograficamente o mundo. E aí, nisso, Trails, ele consegue deixar o mundo vivo. E uma coisa que também a série é bem famosa, é que os NPCs dela, assim, mercador, cara que tá andando na rua, a maioria deles tem nome. E eles falam, tipo, o que eles estão vivendo a vida deles, assim, quando você vai lá falar com eles falam alguma coisa diferente. Eles falam sobre a vida deles, eles falam opiniões deles. E enquanto você vai avançando na série na parte principal da história, eles vão comentando o que tá acontecendo. Porque vai, por exemplo, uma barricada foi destruída. Aí o cara fala, putz, a gente tá entrando em guerra. Ah, o que que vai ser da minha vida agora? E você tava vendo o cara entrar em guerra e ele tava falando da vida dele. Então você tá vendo vários NPCs avançando na vida deles também. E isso deixa aquele mundo que não tá dando uma lição de moral nenhuma, eu começo a me importar com aquele mundo. Eu acho que esse é o brilho que Trails tem. É, isso faz sentido. Eu tô tentando até lembrar outros jogos que fazem isso, porque... Realmente, você chega na cidade, aí tem um NPC do lado da loja, você chega e fala com ele e ele fala, ah, é bom você usar uma poção contra veneno. Aí você termina o jogo, você volta lá e ele tá falando a mesma coisa, é bom usar uma poção contra veneno. Aí você tá, foda-se. É, sim, exatamente. Mas eu achei legal o que você falou, eu até que não tô conseguindo lembrar de algum exemplo, assim, rápido, de um jogo que os NPCs evoluem em conjunto, né, com a história. E até, tipo, até um mercador, eu acho muito louco, porque o mercador, ele tem aquela coisa, o mercador que tá vendendo equipamento. Ele fala, ah, a minha filha tá tentando casar. E aí você vê a filha dele na loja lá e você fala com ela, ela tá... E ele existe, sabe? Sei lá, ele parece que é uma pessoa. Ele não é só o cara lá que você fala, ele tem a opção Blue, Cell e Exit, basicamente. Ah, maneiro, pô, eu achei legal. Ou seja, o seu sonho é jogar como um mercador, Jamon. É isso? Não, mas é ver esse, o mercador que eu converso, ele não ser só um sprite, ele tem alguma coisa, é, e aí... Você falou que o jogo tem mais ou menos 4, 5 cidades, e ele vai... provavelmente você vai alternando entre elas, né? Sim, às vezes sim, varia do jogo bastante, mas sim. E o jogo é compacto, isso torna o jogo curto ou não? Não. Vai ter que revisitar várias vezes e o jogo acaba ficando longo e se estendendo mais do que deve. Então, eu não acho que se estende, porque assim, no primeiro jogo tem uma desculpa, o Trails in the Sky, você tem uma desculpa pra visitar o lugar, porque você tá meio que tirando uma licença pra você poder trabalhar lá. Então você acaba tendo que conhecer cada uma das cidades, você visita uma cidade cada vez. Aí quando você começa a jogar os jogos que você tá trabalhando, que no Trails in the Sky você é uma profissão, e no Zero é outra, e nesse Cold Steel você começa como estudante. Então, quando você tem uma desculpa pra você tá visitando, normalmente você só vai uma vez, quando você tá trabalhando, aí você vai e volta porque você tá resolvendo problemas. Só que ele é bem, assim, ele tem... O Zero, por exemplo, que é o que mais é desse jeito, você tem uma parte central da cidade, porque você tem a parte central e vários pontos cardeais, assim. Tem uma vila no norte, uma vila no sul, uma vila no oeste, uma no sudeste, mais ou menos isso. E aí você pega um ônibus e vai, então é muito rápido pra você chegar lá. Então você visita, mas é uma parte, tipo, é uma continuação daquele lugar. Mas você não cansa de olhar os mesmos cenários ou pelo menos são diversificados? Eles são diversificados e essa coisa de você falar com os NPCs ajuda a diversificar o que você tá experimentando. E eu acho que até a repetição disso, nos jogos que tem, eles ajudam a quando os caras falam assim, que é uma coisa que eu não ligo normalmente. Quando você decora, tipo, nome de ponte, nome de lugar. E aí quando eles falam, pra ser um momento de choque, muito RPG fala, estão invadindo tal lugar, então quebraram a ponte X. Quando acontece isso no Trails, eu falo, caralho, a vila que tá lá do outro lado, eu sei quem tá lá, eu sei o nome dos personagens que estão lá, eu sei alguns, pelo menos, que foram mais importantes, e o que vai acontecer com eles? Como que vai funcionar isso agora? Então, ele consegue, por causa dessa repetição, ele consegue fazer você se importar com o lugar. Ah, entendi, justo. Eu também tenho aquela sensação que eventualmente fica genérico. Tem a cidade de gelo, tem a cidade de fogo, tem deserto. Vira o New Super Bros da vida que você vai jogar RPG, você sabe quais mundos vai ter, né? Vai ter um mundo de grama, não sei o quê. É, sim, vai ter a floresta que eu vou estar entrando. É, mas eu acho legal quando fazem meio que umas coisas, novidades em cima dos temas, sabe? O cara pega tipo um mundo de fogo, faz um vulcão com, sei lá, gelo junto, uma coisa diferente. Mas eu realmente não consigo lembrar de outro RPG, Jamon, que os NPCs vão evoluindo assim. É porque eu não joguei tantos também, né? Sim. Mas você tem algum outro só pra citar? Mano, pra piorar, não. Pra piorar jeito, não. Eu fico com vontade de jogar esse Trails até, porque eu não consegui pensar em outro exemplo que faz isso. Tipo, eu acho que ele sabe aproveitar. A Falcon, por mais que seja antiga, a Nihon Falcon, ela tem um orçamento baixo, né? Eles estão lançando até agora... Vale até ressaltar que eles estão lançando, vão lançar o Trails of Cold Steel 3, que vai o oitavo jogo, eles vão lançar pro Switch, né? Tava no último Direct. E vai sair agora em junho. E eles conseguem usar bastante essa coisa do orçamento pequeno pra ficar... Eles reutilizam o personagem e tudo. E você se importa, assim. Eu sei lá, eu acho que... Uma coisa que Kingdom Hearts tem bastante é que a galera lembra da Organization 13, porque a Organization 13 tá em 10 jogos. Os caras aparecem em todo jogo, então você acaba decorando todos os personagens, você acaba gostando de todos. E Trails aproveita exatamente isso. Eles têm a organização que tá no segundo jogo, ela continua até agora. Então, quando apresentam um novo membro da organização, você fica, eita, uhum. Assim, dá aquele momento, sabe? E eles maneiro. Só falaram. Não, eu acho legal. Um exemplo disso é aleatório outro jogo, né? É tipo Borderlands. Você joga Borderlands Sim. 1, aí no 2 aparece os personagens do 1. E no 3 aparece os personagens do 1 e do 2. Aí quando você revê a galera, você fica animado, porque você sabe o perfil de cada um, que loucura que eles podem fazer. É legal Sim. isso. Sim, e aí você coloca num extremo que, tipo, Borderlands normalmente ele termina com alguma coisa assim, é uma coisa mais fechada nele. Uhum. Esse jogo, o primeiro da série, ele teve que ser estendido e virou 2. E o segundo jogo, basicamente, que fecha até que uma historinha, fecha um arco. E esse segundo jogo, ele fala já, vai começar a ter... isso aqui é o início de uma coisa que vai mudar o continente. E aí, nisso, então, eles já estavam planejando fazer uma série enorme. Então, desde o início, eles deixam muita coisa aberta pra puxarem depois. Ah. E aí, por exemplo, no Borderlands, que tem o vilão lá, o Handsome Jack, eles acabam com ele ali. Mas se tivesse coisa depois, você ia ficar, caralho. Ah, ele tem é um cara ali que tem uma aliança com o Jack. Uhum. E ele também usa o sistema dele é basicamente... Essa é a parte que eu acho que quando você vê é a mais... Talvez a mais xoxa, mas funciona a favor, que o sistema de... A história dele funciona em quest. Quando você começa um dia assim, normalmente, você... um dia do jogo, um capítulo, você pega várias quests, aí tem quests que são principais e quests que são side. Se você quiser fazer a side, você faz. Se não, você pode só fazer as principais. Quando você fizer todas as principais, prossegue no jogo, né? Eles conseguem sempre dar uma desculpa pra você fazer isso. E você fazer tudo, no primeiro jogo que eu joguei, eu não fazia a side. Porque eu tava cagando pro mundo. Aí, a partir do que eu termino o primeiro jogo e eu comecei a gostar do bagulho, assim, demorou um pouco. Demorou, acho que umas 30 horas pra eu começar a me importar com o que tava acontecendo. Não vou falar que foi rápido. Mas aí você começa a fazer as sides. Aí você vê que os caras, eles colorem muito mais o mundo usando as sides, usando as quests. Você conhece muito mais os lugares que você tá visitando. Eu virei um paga-pauzinho. Eu não gostava desses jogos. Quando eu tava tentando jogar o primeiro, eu acho que o primeiro não importa qual você for jogar, em qual trilogia você for começar. Qual das três você for começar. Vai ser o primeiro, vai ser o mais chato. Mas assim que você começa a pegar o gosto pelo mundo, o negócio desanda de um jeito que... Assim, subiu pra caramba no meu ranking de RPG, assim, essa série. E você demorou 30 horas pra começar a gostar, começar a se importar? Sim. E você chegou 30 horas sem fazer sidequest? Sim. 30 horas. Nossa. Eu tava indo tipo, ah, vai... Porque, assim, o primeiro jogo eu gostava muito do tema de batalha dele. Ah, meu Deus. Porra, Jamon, 30 horas não é desculpa pra um tema de batalha, cara. Não, então, mas é que, assim, eu conhecia o tema de batalha, os caras falavam que era um jogo... E esse é o culpa da série inteira. É um jogo slow burn, né? Ele tem um começo muito lento. Pro final do jogo começar a estourar tudo. Porque ele tá construindo. E aí nisso... Enquanto você não se importa nada com o mundo, a construção é complicada. E aí você fica lá... Ah, tá. Esse cara aqui, esse lugar aqui, clichê, não sei o quê. Quando você começa a se importar, aí os negócios começam a clicar. E mas assim... 30 horas. Então, varia de pessoa pra pessoa. Varia o quão você... funciona pra você estereótipo de RPG ou não. Eu já vi um monte de qualidade, tipo, os NPCs escritos, a musiquinha de batalha que eu gostava, todo mundo falando da qualidade da escrita, eu falei, mano, não, eu vou dar a chance. Então, as 30 horas que eu empurrei, eu falei, mano, vamos ver o que que acontece. E clicou. É diferente, sei lá, Brave and Default, quando eu joguei, que eu joguei 30 horas esperando clicar e eu ficava mais puto a cada hora depois. E você falou que vai lançar o terceiro no Switch, mas vai lançar o terceiro do Cold Steel, mas não tem o segundo e o primeiro, dá pra jogar cada um sozinho, mesmo que, obviamente, se você souber os três, as coisas ficam mais conectadas, mas, tipo, dá pra se divertir um jogo, pegar o terceiro e gostei disso aí. Então, não? Eu não sei, eu não faço a menor ideia. Já acabou com a minha esperança de jogar isso aí, sério, mas tudo bem. Então, no assim, e eu recomendo, tipo, joga no computador... Não sei se começar no Cold Steel. Eu sempre recomendo, começa no In The Sky. Ele é um jogo, ele lembra bastante os gráficos de Ragnarok, assim, porque é um mundo 3D e o personagem é 2D no meio ali. Ele não é spritezão, mas ele é um personagem 2D no mundo 3D. Eu acho que, assim, ele envelhece bem, porque você consegue acelerar o jogo na hora que você quiser. Você aperta lá um botãozinho, todo mundo tá voando, você consegue acelerar as conversas, consegue acelerar a batalha, consegue acelerar tudo. Ah, pro emulador. Então, mas só que é um emulador que não caga com a sua música. Entendi, boa. Então eu acho isso excelente, ele não fica dando desync na música também. E assim, eu vou falar, 30 horas demorou, e a parte que eu mais detestava era a batalha. Porque a batalha, quando você não tem magia, não tem nada no primeiro jogo, era uma porra. Nossa, meu, parece que você tá falando de Core Splash, Jamon. Core Splash tem uma cena de batalha lixo, mas pelo menos tem um mundo e personagens legais. Então, mas aí o Color Splash não tem as... Da época que eu joguei a primeira vez o Trails in the Sky, ele não tinha botão de turbo. Agora que ele tem um botão de turbo, eu não consigo nem falar que a batalha é ruim, porque a batalha você vai olhar, tipo, sei lá, você vai... Nossa. Segurar o botão e ficar apertando X, e vai embora, mano, e aí acabou. Nossa. As batalhas que são idiotas, você vai passar muito rápido. Então, eu acho que a pior parte do jogo você elimina e você fica lá. Mas aquela coisa, você vai ter... Uma paixão que você tem que ter é ler. Porque vai ser história, vai ter conversa. E quanto mais você gostar do negócio, melhor fica, né? Fica, ele vai se melhorando enquanto você gosta. E pra falar assim, do tempo que eu joguei, no total, eu fiz a conta pra... Eu peguei os meus saves do PSP, porque dois jogos eu tive que jogar no PSP. E considerando tudo o que o time fala, eu gastei já 408 horas jogando Trails. Pra entender o último jogo, né? Eu preciso disso. Então, se você quer entender tudo, quando o cara cita um nome, você fala, sei quem é. Quando o cara fala um problema, você fala, sei qual problema você tá falando, eu entendi o que você tá falando. Aí você teria que jogar as 408 horas, e eu recomendo completamente essas 408 horas. Eu fiquei impressionado que eu joguei tudo isso, mas assim, é um investimento que eu dei. Eu tô jogando isso, sei lá, desde que eu entrei na faculdade, desde 2016. E aí eu pego um ano, vou lá e jogo um ano jogo dois, às vezes. Eu tô indo calmamente, e é um jogo que dá pra fazer essas coisas. Você não esquece tanto porque você tem muita história antes que você lembra conectada e é rapidinho pra voltar. Mas, vamos dizer que você tem uma memória ruim, que eu acho que eu tenho. Tem algum recap, alguma coisa pra te lembrar? Você escreve, em todos os jogos você escreve num diário. Então, porque é o diário da quest, o diário do que você tava fazendo, então você consegue ver um recap da quest. Eles falam assim, eu fui pra vila tal. Tal personagem me falou que não tinha tal coisa. Aí eles ficam falando, a gente tá com um problema tal, porque o cara ele tem que, em todas as profissões que os caras estão, eles têm que anotar as coisas que eles estão fazendo. Que é até como que você vê suas quests, né? A partir de um diário. Então sim, você consegue ver ver um recap muito rápido do que foi a última coisa que você fez. Inclusive eu usei isso algumas vezes já. E o Cold Steel 3, assim, eu não recomendaria pessoalmente, porque você vai pegar o jogo, ele tá no Japão, ele tá no Cold Steel 4. O último que lançou e já anunciaram o próximo, que vai ser o Hajimari no Kuseki, né? Trails from Start seria. E aí nisso, eu não recomendaria, porque você vai perder muita coisa, a história tá muito avançada, mas você vai ser talvez igual os estudantes que estão lá, que não entende porra nenhuma que tá acontecendo, porque no Trails of Cold Steel 3 você é um professor, e você vai cuidar de uma classe de alunos, e esses alunos eles são meio, estão ainda muito verdes, então eles estão perdidos em várias conversas. Eu tô jogando já o Cold Steel 3 no computador, né? Lançou no final de março. A pergunta que fica, é o melhor jogo de professor que você jogou? Eu joguei só 7 horas, porque Animal Crossing tá me comendo. eu não consigo falar isso. Você acabou de me perder, como é isso? Você é só professor? Não quero mais não. Não vou jogar esse negócio não. eu indico no computador, porque principalmente, agora eu vou talvez seja o meu nitpick, é que o Trails of Cold Steel, ele tá muito RPG atual. Então você tem os primeiros dois jogos que você é meio que é estudante, então ele tem umas coisas meio persona, por mais que a parte social não seja mais importante, ainda tem a parte social. E o Cold Steel 3, ele também segue nesse esquema de escola, de você estar numa escola e tudo. Então eu aconselho sempre o In The Sky, porque ele é o RPG mais raiz. Eu acho que você, pensando agora, o Jeff, ele o 3 principalmente, ele no início ele usa muito trope de anime. Mas eu acho que vai, acho que compensa. Tá se comprometendo aos poucos aí, né, Jeff? Eu acho que compensa. Eu não aconselharia pegar preço full pro Jeff, mas pra todo mundo eu recomendo pegar o In The Sky. Eu acho bem engraçado que quando o Jomon começou a falar, acho que tava eu e o Lucas aqui, nossa, interessante esse negócio. É, Aí quanto mais a gente perguntava, menos a gente tinha vontade de... vai ter que investir muito tempo. Vai ter que ser professor. Vai ter que ser não sei o quê. Eu gostei da recomendação, João. A batalha é legal. Ou, tipo, você tem que jogar ouvindo... Porque eu gostei da trilha 30 horas. Pelo amor de Deus. Eu acho que no final isso aí é um investimento muito grande. E acho que... É melhor deixar quando você estiver aposentado, Lucas. Essa é a minha dica. não, porque aposentado talvez você morra antes de conseguir jogar todos. Então tem que começar a pensar e começar a investir. Mas assim... Começa depois que você criar seus filhos. Eu entendo. Eu sempre recomendo esse jogo, é porque assim... Quando eu recomendo esse jogo, eu não vou mentir e falar que tudo é maravilhoso. Eu tenho que contar todos os meus perrengues que eu tive com o jogo até ele clicar. Mas se ele clicou desse jeito, ou eu recomendo desse jeito, eu acho que vale a pena. Pra mim ele tem um bagulho muito especial. Então fica a minha super recomendação aí de um dos jogos que eu mais gosto atualmente. Uma das séries que eu mais gosto atualmente. Você falou que tinha jogos anunciados. Mais ou menos qual que é o tempo de lançamento entre eles? Varia. Mas eu, assim, um ano quando eles estão pegando fogo entre um e outro. Aí acho que o maior tempo fica 2 ou 3 anos, eu acho, que aconteceu. Que foi entre o jogo, porque teve o último de PSP, que é o último da segunda parte, e o primeiro desse Cold Steel foi no PS3, PS Vita. Aí nessa transição, nesse pulo de jogo, principalmente porque você via, era um personagem 2D e mundos 3D, aí tudo ficou 3D, ficou bem mais atual o gráfico, por mais que você ainda vê, tipo, você fala, só que é meio barato fazer, porque eles não têm todo esse dinheiro. E aí, nesse salto que eles deram, demorou um tempo. Isso fica mais ou menos, sei lá, 50 horas por jogo, vai? Em média, mais ou menos. Sem... Sim, sim, por aí. Então, sei lá, cada um ano e meio, vai. Um ano e meio investe 50 horas. É essa a conta, mais ou menos? Talvez. Isso se você quer fazer todas as sidequests, que eu recomendo. É que senão o jogo, acho que ele fica mais difícil também, se você não faz sidequest. Porque sidequest fica dando recompensinha. Se não fizer sidequest, você querer grindar pra você ficar forte e não passar aperto, você consegue fazer isso? Consegue, mas tem um limite, porque o jogo ele tem um sistema de diferença de nível, então quando você tá muito abaixo do nível, você ganha muita XP e chega rapidamente no nível que o jogo quer que você esteja. E se você passa muito, você começa a ganhar quase nada. O jogo, ele pra batalha, essas coisas, ele incentiva mais você ser inteligente nos equipamentos do que não. Mas também tem o modo fácil, que eu nunca joguei no modo fácil, mas acho que o modo fácil deve ser bem idiota, se você só quer ver a história passando e não te interessa fazer as outras coisas. E você consegue mudar também no meio do jogo, se não me falha. Aí essa informação que eu vou deixar faltando, porque eu não tentava mudar, porque eu sou muito, muito orgulhoso. Mas eu acho que o jogo tá numa dificuldade ok, assim. Ah, se você falou que o sistema de batalha meio que é a parte não especial do jogo, vamos no modo história aí. Então, vale. Eles não vão lançar livro, não? Aí eu consigo terminar mais rápido. Ó, fica a curiosidade que o segundo jogo da série, o In The Sky 2, os tradutores eles falaram que é... que em questão de quantidade de palavras, a quantidade que eles tiveram que traduzir, o final, o texto, ficou maior do que Senhor dos Anéis. Pelo amor de Deus, nossa. Mas assim, considerando tudo que os caras traduziu, muito texto ali você não vai ler, porque é muito NPC que às vezes você simplesmente passou reto. Mas vai, gente, joga em Trails, por favor. Eu não posso. Eu me sinto sozinho gritando tipo, numa caverna, falando, mano, joguem essa coisa, pelo amor de Deus. Eu vou tentar isso no, sei lá, quando sair o próximo. Esse tá o bom de estar andando, tá no 3, né? Vamos pegar, sei lá, no primeiro da próxima que sair. Quando eu ganhar na loteria e não precisar trabalhar mais, aí eu vou conseguir jogar. É assim, Lucas, eu recomendo você parar de jogar todos os RPGs que você tem aí nessa tua lista e vai pra Trails. Sem viés nenhum aqui no que eu tô falando. Mas preciso terminar a demo do Bravely 2, Jamon. Você não tem noção. Esse principalmente. Esse principalmente. Se você me fazer no Blade, a gente até ia falar, ah, tá, não, joga lá, mano. No mundo não importa, mas... E Persona 3? Persona 3 é bom, mas... Ah, não sei, é porque eu falo com mais pessoas de... Eu não tenho ninguém pra falar de Trails. Eu sou muito triste por causa disso. Eu preciso de alguém pra conversar sobre isso. Esse é o checkpoint mais emocionante que a gente já fez, né? O Jomon implorando pra alguém falar de Trails com ele. Eu espero que os ouvintes correspondam aí. Duvido muito que alguém tenha jogado, mas... acho que. Eu não duvido. Não sei, lá. Eu espero que sim. Gente, no Steam. Steam promoção, Trails in the Sky, o First Chapter. Vai lá, joga, vocês vão parar, que nem eu parei. Vão ficar um ano sem jogar, aí um dia vocês voltam, terminam e percebem. Caralho, isso aqui era bom. E aí, acabou. Aí, depois disso, vocês terminam tudo. Aí, só não esquece de falar com o Jomon, pelo amor de Deus. É, depois desse um ano. Então, eu recomendo agora, porque é até onde eu vou poder conversar com alguém, e nas expectativas iguais, mano, é investimento a longo prazo. Tipo, eu vou indicar pro Lucas agora, se o Lucas começar a jogar hoje, daqui uns 2 anos eu tô falando com ele sobre o jogo. Nossa. Sobre o Cold Steel 3. Já sabe, né? Quem comprar o jogo aí, já coloca no calendário de 2021 lá, pra você voltar a jogar. Exatamente. Eu me sinto, sei lá, eu me coloco no, na visão do Jomon, é tipo eu assistindo, sei lá, a primeira rodada das eliminatórias da Copa de 2020 e pouco. É, eu começo a assistir e ninguém se importa. Aí as pessoas, só quando chega a Copa, a gente começa a conversar. Eu vou terminar assim. Obrigado por vocês terem me ouvido, gente. Eu não joguei muita coisa em março, até porque lançou dois jogos da Nintendo, e eu, como aqui não tem dólar a 5 reais, aqui é 6 mil ienes, é 6 mil ienes, eu peguei os dois jogos da Nintendo, então não teve muita coisa pra jogar. Eu tentei o free trial do Nintendo Switch Online de Dead Cells, que teve aqui no Japão. Eu não tenho muito o que comentar, eu gosto de jogar Dead Cells. É um plataforma bem rápido 2D, e todo mundo sabe aqui que eu não gosto, mas Dead Cells é bem rápido, então você vai lá, eu saio correndo, morro, e volto de novo, saio correndo e morro, e as coisas ficam divertidas, você acaba aprendendo uma coisa ou outra, e o legal é que você não perde muito tempo. É um jogo que tira a gordura e deixa só o filé. Eu gosto bastante de Dead Cells, mas também não, jogo de roguelike, eu sou meio... Eu sou meio desanimado, não consigo terminar porque ele acaba, é sempre, pra você terminar, você acaba tendo que se esforçar demais. Vocês gostaram, né, de Dead Cells? Eu não joguei. Eu joguei pouquíssimo, mas ser rápido é legal, e o legal é você fazer aqueles upgrades lá permanentes, né, aí que você consegue meio que avançar mesmo, né. Aí tem aquele negócio que você vê na internet, que você destrava você tenta, você tem que ser inteligente, porque às vezes você começa com uma arma X, aí você tem que destrava só arma boa, porque aí quando der aleatoriedade vai ter menos coisas, né? Aí tem aquele negócio que você tem que, é um esforço a mais, né? Você tem que ler um guia pra jogar um jogo, né? É. Pra você fazer, isso me deixa meio... Não sei, brocha um pouco pra mim. Assim como eu tô em Animal Crossing, que eu tenho que fazer as coisas e eu não sei fazer. E eu tenho que ver um guia. Enche o saco. Na internet, né? Alguém posta na internet, olha o que você pode fazer pra pegar tal coisa. Aí você vai no jogo e faz, porque você nunca iria descobrir, provavelmente. Enfim, outro jogo que eu queria falar, Airfield Mania. Alguém já jogou Airfield Mania? Não, esse eu nem ouvi falar. Também não conheço o nome, não. Eu peguei numa promoção, acho que tava $1. E é um joguinho de... Acho que é um joguinho de... De tablet. Primeira vez que eu joguei que esse jogo. Como que se escreve isso aí? Ah, não, Jeff. O quê? Como que se escreve isso aí? Só pra eu ver como é esse jogo. Airfield Mania. Air, field de campo, mania. Ah, air, não é earth. Jeff, Airfield. Posso ser sincero? Toda vez que você fala esses jogos assim de $1, 50 centavos, que é de tablet, eu lembro daquele jogo da pipa lá que você descreveu, que você gostou. Não, mas esse é legal. É um jogo de high score. Que você imagina uma visão fixa de cima, aí você, sei lá, tem três pistas de pouso. Aí começa a chegar avião de tudo quanto é lado da tela. Aí você meio que rabisca a trilha pra ele pousar, entendeu? Nossa, entendi. Aí você tem os helicópteros que você manda tudo pro heliponto. Aí a pista, sei lá, o avião amarelo pisa no amarelo, pousa no amarelo. O vermelho e o azul nas respectivas linhas. É um jogo bem básico. Eu comprei só pra comprovar minha teoria de que jogo de tela é uma bosta no Switch. Mas só tem essa opção? Só dá pra jogar riscando? Só dá pra jogar riscando. E aliás, eu queria perguntar pra vocês. Eu tenho só a caneta versão da Nintendo, né? Que eu ganhei com Super Mario Maker e com Brain Age, né? Eu não sei se eu mudasse a caneta resolveria o problema. Eu só usei o dedo no Switch. Vocês conhecem caneta? É capacitivo? Eu não sei, como é que é o nome daquelas canetas que dá pra usar no... Então, eu não sei. Eu comprei uma pra celular aqui, pra usar no Switch, que é tipo uma pontinha de borracha, mas é muito vagabunda. Tanto que eu fui jogar o Mario Maker, eu tenho que arrastar o negócio na tela com muita força, porque é muito zoado. Você tem que pintar a tela, basicamente, né? Aí eu joguei Mario Maker 2, assim, fazendo tela, foi um inferno, e eu meio que desanimei até. Então, eu não gostei, e fica a crítica aqui. Jogo que só dá pra usar riscando a tela, você deveria dar a opção de tirar os Joy-Cons, tá? Porque eu fiquei puto. Que eu não... porque eu não conseguia jogar o jogo se não tivesse os Joy-Cons conectados. Ah, nossa, você não consegue deixar ele, tipo, retinho na mesa, porque o Joy-Con tá do lado? Caraca, né? É, você segura, pega, fica com mais coisa de lado, né? É, fica uma merda, porque senão, tipo, o Mario Party tem aqueles minigames que você põe só o tablet na mesa, aí é legal, porque não tem o Joy-Con do lado. Uhum. Aí eles fizeram essa opção nesse jogo, não sei se é porque ele não reconhece, eu não sei, eu não joguei mais. Convenhamos, que olhando pra esse jogo aqui, ele também não pensou muito a respeito sobre isso, né? Não sei se tinha um orçamento pra pensar muito sobre isso. Não, mas é um jogo antigo, porque eu peguei esse jogo porque eu me diverti muito num iPad de alguém. Eu ficava lá tentando fazer high score, eu não sei. É aquele tipo de jogo idiota que você fica perdendo tempo. E a gente já tá perdendo tempo demais, então vou falar de outro jogo. Eu joguei no Game Pass Two Point Hospital. Alguém já jogou? Eu queria não muito conhece. Jogar. Eu gosto muito do Theme Hospital. É um simulador de hospital que você vai construindo o hospital. E nesses tempos de coronavírus é uma coisa bem interessante, né? Tipo, ah, já que eu tô em casa enfurnado por causa de um vírus, vamos fazer um hospital pra cuidar dos vírus. Sei lá, você se sente um herói por um dia. Esses jogos assim eu fico com um pouco de medo de jogar, porque geralmente em computador é melhor, né? Sim, mas, concordo. Mas por incrível que pareça, eu não sei porquê. Eu não sei se é porque pela falta de complexidade, eu achei os menus bem intuitivos. Ou tá tudo lá, aperta X ou Y e já vai no menu de seleções. Eu não tive tanto problema. Eu não joguei muito, joguei só as duas primeiras fases do modo história. Eu gostei bastante, só que eu, assim, tipo, eu não entendi se você tinha que... Você contratava os doutores, por exemplo, você vai construindo o seu hospital, aí você tem que pegar o atendente, pegar o doutor, a enfermeira e colocar nos lugares certos. Só que eles têm muita vontade própria e eu ficava um pouco puto com isso, que eles saíam e tiravam o posto deles, né? Aí começava a ficar aquela fila imensa, sendo que você tá com um monte de doutor, assim, tipo, coçando a bunda, velho. Tão morgando. Tá replicando a realidade. Eu ia evitar fazer essas críticas aí, Lucas. Então, mas em geral, aquelas doenças, sei lá, o cara vem com uma panela na cabeça e você tem uma máquina de tirar a panela. No último hospital antigo tinha um cara que chegava invisível, aí tinha que fazer uma máquina pro cara ficar, tipo, visível de novo, sabe? Aí você pega essas coisas, aí a parte mais emocionante é que você pega o... Ai, como é que é o cara que limpa? Faxineiro? Você pega o faxineiro com diploma de mecânica e faz ele dar upgrade na máquina. Eu achei sensacional isso também. O cara tá limpando o chão por hobby. eu achei bizarro, porque assim... Chega um momento do hospital que você, sei lá, você vai contratar dois ou três faxineiros, né? Só que aí você quer dar upgrade em certa máquina. Aí eu ficava olhando assim e eu falei, qual que é o desgraçado que tem diploma de mecânica aqui? Já pega o cara, contrata ele e já tá pensando nas outras coisas que ele pode fazer. Né? Aí fica essas coisas assim, eu não sei, eu me diverti assim. Como o jogo, como eu não avancei muito, eu não sei se, sei lá, qual que é a estratégia. No começo é só você se aliviar a demanda, né? Não tem muito segredo. O lugar onde você tá vendo muita fila, você coloca as coisas no lugar certo ou expande. Eu recomendo. Assim, o preço eu não sei. Eu tava jogando Game Pass, tanto faz. Eu não quis prosseguir muito porque eu tava jogando outras coisas. Mas do pouco que eu joguei, eu gostei bastante e ele funciona no videogame. Imagino que no Switch, se alguém quiser jogar, se não tiver problema de lag, de rodar as coisas, De frame rate, né? Acho que vale a pena. O último jogo que eu quero falar é o... Aqui é Checkpoint, mas pode falar de série? Não sei. É jogo de série? É porque eu assisti a série primeiro antes de jogar o jogo. Tá, fala. Tá. Eu já sei qual é. Eu não entendia nada, não sabia nada. Foi o jogo do ano pra muitos em algum ano aí. Mas eu comecei assistindo The Witcher da Netflix. Não sabia nada sobre o personagem principal. E, sei lá, na série a impressão que deu é que eles jogaram você é um bruxo no mundo, sofre um monte de preconceito. E você vai, sei lá, ajudando as pessoas e fazendo várias sidequests. E quando eu tava assistindo, a impressão que eu fiquei é... essa série tem muito... apesar de ser só 8 episódios, tem sidequest demais. Eu fiquei um pouco irritado. E quando termina a primeira temporada, não sai muito disso. A história fica em aberto, o que tem que ficar, e eu não gostei do... Sei lá. Você tá falando da série. Eu tô falando da série. Série é muito bonita, os combates funcionam. Logo na primeira cena de batalha, você vê que, nossa, isso aqui... Essas cenas de batalhas é melhor que Game of Thrones. É muito melhor. É bem legal, o cara é bem musculoso, é bem divertido. Cara, pontos positivos, os músculos do cara. Porque é só isso que aparenta. Enfim, agora eu tive essa experiência com a série, conheci um pouco do mundo do Geralt de Rivia. Vamos para o jogo. O jogo eu também peguei no Game Pass, então não paguei nada. Você jogou em qual língua? Eu joguei em português. E com a dublagem em português? É, porque... É o mesmo jeito que eu joguei, eu joguei assim também. Bom, aí eu coloquei no modo história, né? Porque é modo história, né? A gente... Tem coisas que a gente só quer ver a história. No modo mais fácil que tem. Aí eu cliquei, comecei a jogar, eu falei, nossa, tem alguma coisa errada, essa jogabilidade não se encaixa. Eu não sei o que que é, mas andar não é divertido naquele jogo. Eu não joguei, mas as pessoas criticam muito o combate, falam que é muito simples. O combate eu acho uma porcaria do jogo. Ele tomou pelo que eu saiba, a primeira versão dele é pior do que a que a gente joga agora, e a que eu jogo agora eu já não... Olha e fala, é só uma desculpa pra ter bicho, né? Pra não ser só um jogo andando pros lugares. Eu assino embaixo. Achei o combate uma porcaria. Eu achei o combate uma porcaria e tanto que eu não quis, sei lá, me aprofundar nele. Como tava do modo história, eu só batia, esquivava aqui e ali. Mas o combate é chato, né? Mas a história... A história, eu... Sei lá, no jogo as coisas começaram a ter um pouco mais de sentido do que na série. Eu tava me sentindo mais envolvido, talvez porque eu já tenha conhecimento um pouco do coisa, mas eu gostei. Eu só fui seguindo as quests principais, tava tudo lá marcado, localizado, então não me perdi muito. Teve partes que eu vi que era igual a da série, que eu falei assim, vai acontecer isso, aí você tem aquela decisão. Você fala sim ou não muda muito, né? O vou dar um spoiler aqui. O bebê vira monstro. Nem sei que bebê você tá falando. O bebê vira monstro. Eu não sei qual. Eu lembro de alguma parte dessas, eu não lembro de qual ele tá falando especificamente. Mas tem. Dependendo de escolhas, tem final de sidequest diferente. Pode até ter, mas o combate é o mesmo. O combate é. Não, você não tem como mudar isso. Enfim. Aí eu fiquei jogando e jogando e chegou uma hora, eu fazia só as principais, né? Que eu tava meio que cagando pras aleatórias, que eu só queria tentar ver o quanto prosseguir na história. E cheguei numa hora que acabaram as quests principais. E eu não sabia o que fazer. Não deram dica o que você tinha que fazer? Tinha quests secundárias. Aí eu fui na internet, pesquisei, eu falei, você só consegue prosseguir se você fazer essa quest combinado com essa side quest combinado com essa outra side quest. Nossa, aí então deveria ser secundário, né? Aí eu fiquei nervoso. Aí eu falei, eu vou parar de jogar. Mas eu insisti. Até que chegou uma hora que eu tava fazendo uma quest e tinha que, sei lá, você tava com uma mulher e ela tinha medo de ratos. Aí você tinha dois buracos saindo ratos, né? Aí quando eu cheguei lá, precisava de fazer magia. O que naquele ponto do jogo eu não sabia, porque eu só batia com a espada, né? E você precisava da magia, sei lá, você precisava de algum item pra combinar com alguma coisa, pra fazer uma bomba pra exterminar o coisa de ratos. Aí foi que eu não conseguia, eu falei, aí eu ia procurar os itens, eu não sabia onde procurar, aí eu falei, esse aqui é o fim do jogo, esse modo história é de mentira. Porque eu queria só ver a história e você me obrigou a ter que procurar alguma coisa. Você me obrigou a jogar. Eu fiquei muito puto. Essa é a minha história com The Witcher. Eu gosto, talvez eu goste mais da história do jogo do que da série, mas da série é mais acessível, então quando lançar a segunda temporada, eu assisto a segunda temporada. E esse jogo, pelo menos The Witcher 3, morreu pra mim, porque ele mentiu. Tava tudo errado. Não, e o pior é que depois eu fui ler que se eu usasse a magia de fogo que eu tinha, eu conseguiria exterminar a porra do buraco de rato. É, então, eu ia comentar isso pra você. Será que não tinha uma magia que fazia o problema já? Tinha, mas quando eu chegava perto, ele falava que precisava de uma bomba. Só, a única dica que ele dava é preciso de uma bomba. E quando eu ia mirar, eu não conseguia mirar, porque vira e mexe saía rato, sei lá, pra me dar dano. E como não tem um lock-on na porcaria do buraco de rato, aí eu falei, ah, esse aqui é o fim do jogo. Próxima vez tem que ligar pro pessoal com inseticida, Jeff. então, essa é a minha história jogando The Witcher. Eu achei um bom jogo, mas assim, jogar não é divertido. É ficar cavalgando ali. Nossa, é um bom jogo jogar na divertida? Eu não, não consigo assimilar muito bem essa... A história é boa! Então, mas essa história é boa, o jogo talvez não seja bom. Então, tipo, se essa história é boa. Porque eu prefiro ver um livro. Eu prefiro ler um livro e assistir um filme. Ver uma série. Mas assim, do tipo... você escolher algumas coisas, alguns diálogos, sabe? Você meio que... tá descobrindo o mundo. O mundo, assim, ele é um pouco mais interessante. Eu acho assim, o The Witcher, ele é ótimo. Assim, a batalha realmente é um lixo. Cavalgar se acostuma, assim, não é a coisa mais fluida, mas é porque ele passa aquele problema, ele é realista. Então o cara, ele anda meio chato, assim, ele não anda muito fluido. Ele não é super responsivo ao que você tá fazendo. Pelo menos nas versões que eu joguei, né? Na versão de computador que eu joguei, no meu computador não tão parrudo, e no PS4. E aí nisso... Mas eu acho que é um jogo ótimo, se você ir com a ideia de... Ah, eu vou me perder nesse mundo. Eu vou explorar side quest, eu quero pegar dinheiro, eu quero fazer tal coisa. Aí eu acho que o jogo, ele brilha. Ele chega e fala, mano... Ó, tá aqui. Aí você começa a misturar uma side quest com a outra, ver baixaria de um lado, baixaria de outro... Que o mundo é uma bosta. Aí começa a história do Witcher. É, mas jogar, sei lá, batalhar é chato. Tem, mas você fica tanto tempo só explorando, sabe? Aí você fica, sei lá, você dá um foguinho nos caras, os caras ficam queimando, gritando, aí você vai lá e fica batendo com a espada que ele puxou. E repete isso. É, mas o meu ponto é esse, sabe? Ele não me dá uma dificuldade que eu não precisa, sei lá, não aprender nada. Tipo... Apertar um botão e seguir em modo automático. É, e essa é a minha crítica. Eu só queria, tipo, tá. Eu não queria necessariamente ficar explorando ou ficar perdendo muito tempo. Eu só queria avançar, ver as quests principais e terminar o jogo e falar, ah, isso aí teve alguma coisa interessante aqui e ali. Não sabe? Eu não quero investir tanto nesse mundo. Então, aí, eu acho que é um problema com o que você entra, tipo. Sei lá, entrar em Skyrim não querendo explorar, entrar em Witcher não querendo explorar, é meio ruim, é tipo entrar em Fire Emblem não querendo fazer estratégia na hora. Aí, não querendo dar aula. Vai ficar meio que um jogo bosta. Não querendo dar aula é foda. Mas então, tem várias pessoas que gostam de dar aula e se saem felizes, né? Eu, no meu caso, eu só queria fazer isso e eu não consegui terminar. Eu queria essa opção, é só isso. Porque sim, a gente pode falar assim, jogar os personagens pra frente em Fire Emblem, pra gente não é divertido. Mas pra quem gosta de criar alunos mimados, é. E no caso de The Witcher, o meu ponto é exatamente esse. Eu queria, sei lá, ver um pouco da história principal e terminar. Mas o sistema é tão complexo e te dá tantas coisas que devia ter Você fica perdido ali. Pô, mas uma consulta no Google lá, Jeff, você joga o foguinho lá, já avança. Não, sim, mas o problema é procurar onde eu tava, entendeu? Mas em quantos minutos você fez isso? Aí é trabalho demais, eu nem sabia onde eu tava. Eu não sabia que capítulo Aí eu tenho uma crítica, meu. Você pode puxar o celular, ó, capítulo tal, missão do rato, que eu posso fazer? Joga um foguinho. Aí eu posso avançar, né, cara? Aí eu fui tentar procurar a porcaria da bomba, né? Aí foi que cagou tudo. Tem que consultar tudo. O Google antes, assim, ele é o grande... Tá bom, aí você me fala que todo jogo tem que estar com o celular na mão, é basicamente isso. Ué, Animal Crossing, você não tá com o celular na mão? Animal Crossing, eu não tô com o celular na mão. Animal Crossing, eu tô com online e eu tô pedindo as coisas e as pessoas me informam, véio. Eu falo, quero dinheiro. Boa. Aí vem o dinheiro. Aí vem o dinheiro. Aí as pessoas, a única coisa que eu tenho que me preocupar com o Animal Crossing é sincronizar o fuso horário, Lucas. É só isso. Um abraço pra irmã do Jeff. Enfim, essa foi a minha grande experiência com The Witcher e... Você não gostou de ser um bruxeiro? É um bruxeiro que fica pegando todo mundo, que fica mostrando os músculos, não é pra mim, não. Eu prefiro ser um nerd que fica em casa. E não precisa ficar matando monstro de graça. Ele cobra muito barato, véio. Mas você pode aumentar o preço, só que os caras podem ficar putos com você. Mesmo assim, é o preço de você morrer, cara. É muito, muito alto. Qual que é o preço da sua vida? É muito barato. Qual o preço da sua vida? É outra crítica em cima de The Witcher. Isso. Ah, e diga-se de passagem, eu não gosto do Geralt. Eu não gosto. Nem na versão do jogo, nem na versão da série. Eu acho ele... Não sei. Muito forte. Não me simpatizo com ele. Eu simpatizo com ele porque todo mundo naquele mundo é uma bosta. Aí você olha e fala, tá, ele é um filho da puta, mas todo mundo é escroto pra caralho, mano. Não tem um cara que você fala e o cara é firmeza. Então ele é estúpido mesmo. Vou parar por aqui. Joguem The Witcher. Eu recomendo, só não é pra mim. Quando eu for jogar, eu vou deixar a bomba pronta já. Joga fogo na porra do rato só. Obrigado pra quem ouviu até aqui. E eu não tenho nem o que falar mais. Eu tô tão feliz que eu falei de Trails, ouvi Witcher aí. Gastem horas em jogos que você não joga e vê a história. Exatamente. A gente percebeu aqui que a gente não gosta de jogar videogame, a gente gosta de ler livro. O problema é que a gente não sabe ler, né? Então a gente recorre pelo videogame. É porque quando o cara começa a descrever, eu não consigo mais imaginar. Eu tenho esse problema, aparentemente. Aí se me dá uma imagenzinha, eu me contento. Então somos dois, João. Eu não tô a fim de gastar tantas horas pra ficar vendo história assim. Vale a pena, Lucas. Quem sabe no futuro aí. Se eu ganhar na loteria e me aposentar cedo, eu consigo.